sendo macho porque tempo é dinheiro. Tô tipo americano, time is money, parceiro. Tô na luta diária, não perdi minha conduta. Pra muitos não mudei, sou o mesmo filho da... Cresci nas ruas de barro, correndo descalço, onde imperava o descaso, tráfico e assassinato. Armas de verdade, pistolas de plástico, fitinha e assalto, cata no simulacro. No corre do money, na busca do dinheiro, quantos se perderam, outros se corromperam. Aqueles que se foram ficam uma homenagem póstuma, quem morreu trocando ou capotou o carro com droga. No corre dela plata, do dinheiro e as verdinhas, pra comprar carro zero e as motos novinhas. Tô na busca diária pra conquistar o que eu não tinha. Um dia nós chega, quem falou que não vinha. No corre das surfos, moleque, é money. É nós que toca nos carros, nos radinhos, fone. E acelera na pista e o grave bate alto. Enquanto isso a nave vai voando no asfalto. No corre das surfos, moleque, que é money. É nós que toca nos carros, nos radinhos, fone. E acelera na pista e o grave bate alto. Enquanto isso a nave vai voando no asfalto. O principal queima pneu, sobe fumaça. Salve pra rapa da quebrada, fumando som bom da massa. Na pista de cor quadrado, motor AP, de Vectra, Voyage, Astra GT, de Celta, de Jetta, vários sedãs, o importado Opala, Chevette, Caravan, fuga de 160, de fã 2009, comando trabalhado, CB300 e Twister, bolinha, turuna, carburador, guilhotina, CG original, 98, varetinha, de beat pop sem fuga, de chinerai, arriscando a liberdade, tá no corre, vai, vai, pra curtir lá em Fortal, ou lá em Dubai, pra ter férias em Cancún, tá no corre, sempre é mais, quem já sofreu demais, era tirado na antiga. Hoje deixa os piques em choque quando nós passar na vida. No pique de jogador, doutor empresário que cansou de ser otário. Hoje é o coringa do baralho. Acelera na pista e o grave bate alto. Enquanto isso a nave vai voando no asfalto. No corre das surfos, moleque, que é money. É nós que toca nos carros, nos radinhos, fone. E acelera na pista e o grave bate alto. Enquanto isso a nave vai voando no asfalto. No corre das surfos, moleque, que é money. É nós que toca nos carros, nos radinhos, fone. E acelera na pista e o grave bate alto. Enquanto isso a nave vai voando no asfalto.